Tá autorizado já o no 5010. Esse é, pulou. Uno 567, chame Centro Recife, frequência 126.0, alternando 128.8. 260.288, bom, 567, tá com isso. Tá fazendo desvios? Não, vai interceptar 198 agora de Salvador. Ok. 3603 no solo 235, livre pista pela direita, chame solo 121.9. Lima direito, solo 219, chão 3603. Uno 273, aguarde para a puxa sana. Solo, boa noite, seu 3603, livrou a pista. 3603, autorizado táxi via Taxiway Alpha, aguarde antes da Taxiway Juliette. Taxiway via Alpha, da Juliette, seu 3603. Salvador, gol na 940, portão 4, pushback acionamento. Gol na 940, aguarde para puxa sana. Aguardando, gol na 940. Oi, Salvador, está 3894, estabilizado, localizador da 1-0. Está 3894, quem negar 1-0-2-0, reposto no externo baixado e travado. Caralho, deixa eu passar travado, 3-3-4-4. Solo, 1-9-4-0. 1-9-4-0, agora de para push. O Boeing 737 da mesma companhia tinha solicitado antes no portão 3. Senhora, a gente não pode fazer em coordenação, alongar o táxi para botar o voo na horário? 1-9-4-0, não temos condições. Autorizado o portão 6, parte 1, no via Juliette. Via Juliette, parte 1, para o 612, gestão 3603. Força, Paris. Alô, 077, mantém posição. 3894, passando em Índia Serra, baixa travada. Uno 601, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando no 33.25. Recife 251, alterna 33.25.601. Recife pouso 1-0 no 3894. Corno 273, pronto do táxi, 139 a bordo, 3 horas e 3, alternativa. Site 3, autorizado táxi via Índia Alfa, no ponto de espera Chame Torre, frequência 118 decimal 6, altímetro 1020. Gente, autorizado táxi de Alfa, pronto 86, o argentino 020, gol no 273. Após Boeing 737 livrar para o ponto de espera, autorizado o puxa estacionamento. 7 após o aeronave da companhia livrar, está autorizado o puxa de estacionamento. Boa 940. 86. 86, grato, boa noite. Salvador, bom dia, boa noite. É o Papa Sangolima, Lima, Lima Zulu, Visual Cucam. Lima Zulu, Kinegama 020, vento 180 graus 07 nós para cheque, reporte final de 3 milhas da 17. Contrato final de 3 milhas, o Zulu. 94, no solo 40, me fiz pela direita, chame solo 121 decimal 9. Solo 219, tá 3, 94. Solo tá 3894, livrando a direita. Solo Salvador tá 3894. Tá 3894, autorizado táxi via Taxiway Alpha, reporte antes da Juliette. Táxi via Alpha, reporte antes da Juliette, tá 3894. De Cruz 079. Quando o 277 no runway 10 clear for takeoff. Só Torre Salvador, boa noite, voo no 273, espera. Pronto, dono zero. Dono 273, gente, mantém o ponto de espera, dono zero. Autorizado Salvador, Galeão, nível 360, via Upper Zulu 1-0, decolando pista 1-0 após primeira curva direita da El Ledo após bridge, transponder 5545, controle frequência 120 decimal 8. E a frequência 20.8. China 6201, cotejamento correto, já pode pronto para puxação. Está pronto para puxacionamento. China 6201, aguarde. Positivo. Bonnet 43, contact Salvador Departure, frequency 10.0.8. Condo 077, 1820, that's my 8, you have a great night, bye-bye. Gate 08, parte 1, no via Juliette. Autorizado, gate 08, via Juliette, na 3894. Flying slide level 330 on the Puka departure with super transition. Condo 077, radio contact on departure, capture level 330, Puka departure. Condo 077, Puka departure, and just say again the clear to flight level, please. Flight level 330, Condo 077. Flight level 330, copy, Condo 077. Autorizada a decolagem, pista no 0, vento no 70 graus, 069. Lima aqui o Zulu, confirme baixada e travada. Sinal 3000, agora baixado, checado. Lima aqui o Zulu. Lima aqui o Zulu, autorizado pouso, pistão 7, vento 170, grau 05 nós. Autorizado, Lu. Salvador, boa noite, Gol 9400. Quanto perdão no zero, pronto? 940, Alinho mantém pistão no zero. Alinho mantém pistão no zero, Gol 9400. G73, decolar 245, chama o controle 20.8. 208 com controle, Gol 273, obrigado, boa noite. Salvador, boa noite, o Gol 1273 decolou. Gol 1273, contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. Sobe 360 na DAEL, Gol 273. Aqui o Zulu no solo às 4h30, confio em pátio. Assistência autorizada, ingresso no ABTE, estação na frequência livre, Lima, aqui o Zulu. Estava vencido pelo horário, nós temos aqui para 20h33, confirme se foi feita alguma mudança de horário. Vamos checar com a companhia aqui, mas imagino que sim. Afirmativo, a gente está no aguardo, desconsidera a autorização anterior. Considerando a autorização interior e vamos checar com a empresa aqui. Primitivo. Bruno 940, autorizado a decolagem, pistão no zero, vento no 70 graus, 069. Iniciando na 90, vou na 940. Contato radar decolagem, suba para nível de voo 360, saída da EL. 360, nada é o 940. Condor 077, contact city center. 126.85, if unable 125.45. Condor 072, flying 126.85, if unable 125.45. Roger. Uno 273, chame centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325, gol 1273, obrigado, até boa noite. Boa noite. 1940, chame Centro Recife, frequência 125.1, alternando 133.25. 251-3325, gol 1940, obrigado, boa. Salvador, passarelo 2224, passarelo 2224, essa identificação, vou direto Duna, desça para 2000 pés, QNH no 020, reposta estabilizado, localizador. Negativo 2000, Duna, reportará estabilizado 2224. Com 884, sendo a indicação autorizada a chegada da Mari, desça para nível de voo 080, QNH no 020. 080 da Mari, QNH B. Bruno 776, sendo identificação autorizada a chegada da Mar e desça para nível de voo 090, QNH 1020. Quatro desça para nível de voo 050. 050, igual a 94. Bruno 776, desça para nível de voo 060. Oceania 6201? Consigo, Oceania 6201. Oceania 6201, nós tivemos informação de, do despachante, nosso blog em operações, que foi feito um ADLA para os 21h40 Zulu e posteriormente agora já efetuaram mais uma para as 22h15 Zulu. Então eu imagino que deve estar chegando para vocês aí. 6201, no afirmativo, vamos chegar, acabamos de receber algumas mudanças. Aí, ó, LGF 6728, destino autorizado a 150, tá na margem. LGF 6728, ascendente de passão, autorizado a chegar da margem.